acordado já faz tempo, olhando tudo que aconteceu, repassando cada pensamento, vendo o que deu certo e o que não deu. Foi o que era pra ser, foi, tinha que acontecer. Depois de tanto eu e você, eu já tô cansado e vou pagar pra ver. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. E nem adianta me ligar, eu não vou atender, nem vou te ouvir chamar. Eu já tô solto e pronto para encontrar outra pessoa ou outras. Ou outras. Foi o que era pra ser, foi, tinha que acontecer. Depois de tanto eu e você, eu já tô cansado e vou pagar pra ver. E vou pagar pra ver. Eu já tô cansado e vou pagar pra ver.